guerreava em favor de Gibeon contra o rei dos amorreus. Josué, o condutor do exército de Israel, era muito temente a Deus. Disse Deus a Josué: não tema, eu entreguei o inimigo em tuas mãos. Nenhum deles poderá resistir a Israel, não tenha receio não. Quando o crente é fiel, ele ora, o sol para, pede chuva, chuva vem. Pede fogo, Deus atende, ele ordena, o monte vai. Se houver necessidade, até a lua se detém. Se o gigante está armado, ele vence com pedrinha, não tem medo de ninguém. Orou para não chover sobre a terra, Deus ouviu a oração. O mesmo Elias orou para chover, então choveu numa outra ocasião. Quando o crente é fiel, como foi no passado Elias e Eliseu, a farinha não se acaba, o azeite multiplica quando o homem de Deus fala. Quando o crente é fiel, ele ora, o sol para, pede chuva, chuva vem. Pede fogo, Deus atende, ele ordena, o monte vai. Se houver necessidade, até a lua se detém. Se o gigante está armado, ele vence com pedrinha, não tem medo de ninguém.